Controle Salvador, sou 3520, decolado, você escuta. 3520, bom dia, contato radar na decolagem sul de Mantel, 190, direto para Jama. 3520. Subindo para 190, direto Jama, 3520. Zero direto Aracaju, está presente. Direto Aracaju, 3520. 0, chame Recife agora em 12685, alternando 2545. aqui Juliette. Salvador, bom dia, Gol no 897. Bom dia, Gol no 897, contato radar na decolagem, submantendo 360, direto Lida. 360, direto Lida, Gol no 897. desvio à esquerda, ao gol no 817. Aproximadamente 7 milhas. Gente, forme na torre de 1817. Tomaremos o gol no 817. Controle de Salvador, bom dia, o TAN 3399. TAN 3399, bom dia. Contato radar na decolagem, submantenha o 1360, após 2000 pés, direto Ledan. Livre ascensão 360, após 2000, Ledan, TAN 3399. Rua de Leda, o gol no 897. No 7, vou direto Bridge. Direto Bridge, gol no 897. Boa noite, no 7, chame Recife 251, antena 3325. A chama Recife 251, alternativa? 3325. 3325. Bom trabalho, até a próxima. Boa noite, no 7. 99, chame Recife 251, alterna 3325.